volta. As torres gêmeas foi pro saco, enquanto falta rango no seu João, o seu barraco. Rios que seca o amor que está extinto. Você criou em sua volta o seu próprio labirinto. Globalização, superprodução, desemprego que caminha junto com a evolução. A televisão que diz que a beleza externa é mais importante, exclusão mais perto e a solução tá mais distante. É foda e os moleque faz o corre por estar fora da moda. Shop, propagandas, comentários, outdoors. Acho que estou meio perdido, acho que estou meio só. Todos seguindo uma carreira de pó normal, cocaína com por royal na capa do CD com uma nota de um real. Onde está o amor? Aonde está o amor? Aonde está o amor? Longe de você, pode crer que ele está tipo no fundo de um mar. Você plantou o ódio, vai colher o amargo da vida. Mente destruída, aonde está o amor? Não está na igreja, não está na esquina, bem mais próximo do que você imagina. Pra mim, quem não é sincero também pode roubar, trazer discórdia, enganar o demônio da risada. O crime jorra sangue, político que prometem, prometem seus palanques. A dor é inquilina dos nossos corações, seja do pobre ou daqueles que vivem nas mansões, que possuem trilhões e aviões. Pura ilusão, sou mais o meu arroz e feijão, com amor no coração. O luto já não é mais passageiro, as pessoas se tornaram escravos do dinheiro. E persiste o luto, aonde ele está? Agora eu pergunto. Seus parceiros, mas se arrependem quando percebem que o verdadeiro prazer não é aquele passageiro. Não quero generalizar, mas nas igrejas, pessoas que vivem a se auto-enganar. Quer passar uma boa imagem pra sociedade, mas no coração está cheio de maldade. Eu vejo atrás de cada rosto uma mãe, atrás de cada mãe o sofrer, o desconforto, o aborto, a garota que não vê o filho crescer. Alguns morrem com um tiro na boca, e se tiver bom coração, sua chance é muito pouca. Puta que pariu, se você é gentil, te chamam de vagabundo. Mas pra que esse bom coração é instinto natural? Padre que molesta a criança, o mundo perdeu a esperança. O último dos fiéis foi chicotado e cortado com uma lança. Somos herdeiros do amor, mas preferimos andar de mãos dadas com a dor. Aonde está o amor? Estou à procura, sair dessa loucura, tortura na mente. Aonde ele está? Eu te pergunto de repente. Aonde está o amor?